Alô, Salvador, muito boa tarde, é o 35241 no centro da Romeu, autorização Montes Claros. Prega. Vai pegar uma razão de inicialmente 12 mil por minuto. Mas caso precisasse, qual seria a máxima que poderia utilizar? Até que nível, senhor? Não entendi. Até que nível o senhor gostaria? Não seria uma instrução, é por curiosidade mesmo. Inicialmente até uns 5, 6 mil pés, a gente pode manter uns 3.500, mas mantendo uma mínima de 170, 180 nós. O normal dele, por exemplo, para 210 nós de subida, vai dar 2.000 pés por minuto. Ok, seguinte, ali já ultrapassou o ponto de espera, ali mantém, ok? Lima aqui, valendo, mantendo, Lima, tá. Zero ingresso, 97, reporte pronto, Alfa Vitor Juliette. Salvador, gol 399, pushback, acionamento no 7. Tá, no portão 10, chegou? Portão 7. Fala 231, chame controle, frequência 119, decimal 8. 98, obrigado, senhor. Torre Salvador, boa tarde. Trip 5488. Trip 5488, reporte de baixada externo, cheque trem de pouso. Já, baixada no bairro, reporte de trem externo. Trip 5488, aguarde pista livre. Aguardando. Gravidão tá no pátio 3 para o pátio 5? Ok, chame para ingresso no pátio principal. O Lima tá pra lá na frequência do solo, foi 18.6. Uno 399. Aguarde em frente para iniciar o push, já passou na aeronave a retaguarda, não serve, né? Acordando para a equipe de solo após o mês, está autorizado para continuar com o pushback. É, para iniciar o pushback após a passagem da aeronave na retaguarda, voo 399. 25488, aguarde pista livre. Pronto. Tudo bem, traffic. As taxas de front of view, after, continue in taxi to gate, ok? Derek, para o foda, westbound transport. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 129. Roberto com 2, autorizado pouso, trip 5483. Stand position, Florida 775, stand by a minute. Stand by, Florida 775. Controle 119.8. 1198, certo, papá. Florida 775, now continue attacks to the gate 10. Continue taxi to the gate, Florida West 775. We have the marshals here, ahead to the left. Para o taxi, 75729, com 1-1-7 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, Alcana, Guarulhos. Web, via ainda no ponto de espera 18.6, ajuste 1012, bom voo. Ponto de espera 18.6, 1012, Web, já é 75729, obrigado, bom trabalho. Passar de 2231 no protocolo, Bravo Delta, pode contornar o pátio principal, Lima Mike, no ponto médio da Mike, transfere torre para o cruzamento da pista. Barreiras nível 320 autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo Dedor, após Dedor, segue conforme plano, controle Pere 1-1-9, decimal 8. Transponda 5-0-1-6. 3-2-0, autorizado, barreira de decolagem da 10, esquerda, bom pedido, 9-8-5-0-1-6. Correto, 2-2-3-1, chame para o pushback, acionamento. Aparente, está pronto para o pushback. Estou em Salvador, boa tarde, WebJet 5729, está pronto para a esperada 1-0. 95729, autorizado a olhar e manter. Só um instantinho. Só um instante. O passarinho. Só Lua Chanel 6203. Bota pra trás, agora não vai entrar livre. Eu vou ver aqui. O nosso é levantado. 8-8. Retaguarda, já passou. Pode continuar com o push. Com o motor na virada. Salva Chané 6203, cópia, Galeão. João, conta assim, só um minutinho, um gol. É o Oxané, senhor, 6203. Oxané 6203, agora tem um instante, por favor, eu verificar. Visado decolagem, pistão no zero, vento 100 graus com 10 nós. Livre decolagem 10, FZ 5729. 5488, livrou na sua escuta. Taxi e Alfa Kilo Pote 3. Alfa Kilo Pote 3, 5488. Passarinho 2231, autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado push e acionamento, chamada táxi 223. Solo Trip 5241 no sentido da Romeu, autorização Montes Claros. O senhor Trip, será o número 3, agora e cópia. Guarda. O tanto está completamente pronto? 3217, afirmativo. Passando agora, só um instantinho para iniciar, o senhor continuará sendo o número 1, porém após o tempo puxar, o senhor puxará em seguida. Tá, sim, aguardando mais um instante, Zulta 32, 1 no 7. Passando 2231, agora o instante para iniciar o push, doutor. Confirmo, senhor. Aguarde um instante para iniciar o push, aguarde um instante. Continuará sendo o número 1, porém aguarde um instante. Sim, aguardando 2231. Zulta 32, 1 no 7, inicia o pushback, posicione a sua aeronave mais à retaguarda. Fala simultâneo com o passarido, que está na remota. Sim, então o Tantan 3207 vai iniciar, vai fazer um pushback mais na retaguarda. Chama na para o ataque, Tantan 3207. Trip 5219, cópia. 5241 para o ataque. Trip 5219, está pronto para a cópia, para a vitória da conquista? Ok, pronto para a cópia, prossiga. Vitória da Conquista 200, decola da 1-0, direita, arbora após arbora direto, controle 1-9-8, transporte 5-0-3-2. Ok, autorizado 2-0-0 para Conquista, após decolagem direita, perfil arbora, depois DCT Conquista, controle 119-8, transponda 5-0-3-2, trip 5-2-1-9. Trip 5-2-1-9, cotejamento correto, chame para o pushback e acionamento. Chamará 5219. Voo no 755, informação Romeu, solicita autorização para confim, gate número 8. No 755, só um minutinho para copiar, será o número 4. Ciente, no 755. Vamos no 077, cópia? Cópia. Galeão 36, uniforme Zulu 10, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EU, lê depois da bridge, controle 1-1-9-8, telefone 5-0-3. 360, Galeão, Pesolu 10, decola da 10, curva direita da EU, lê da bridge, 19-8-50-3. Correto, time para puxar o sinal. Chamarei. 1-399 para o máximo 144, 4 horas e meia, Galeão. Voo no 399 ainda no ponto de espera 18.6, ajuste 1.012, meu voo. Ponto de espera 18.6, 1.012, voo 399, obrigado para o trabalho. 2231, está autorizado, pushback, chame táxi. Atentando ao arbolho da Cunha, está a sua reta agora, ok? Afirmativo, autorizado, vem coordenação de sobe 2231. 5241, agora sim, cópia. Cópia, 5241. Montes Claros, 200 autorizado, decola da 1-0, primeira curva direita, saída arbora após arbor, direto vitória da conquista, após vitória, segue conforme plano, controle 1-9-9, decimal 8-0, acione 50-22. 2-0-0 para Montes Claros, decola da 1-0, curva direita, saída arbora, após vitória da conquista, após direto plano. É, controle 119, decimal 8 e o transponder 5022, o trip 5241, informa que já está pronto para pushback acionamento, pátio 3, posição 5. Protegimento correto, trip no pátio 3 está autorizado pushback acionar, chame táxi. Ciente, alto táxi. Pedindo o Vimeroff na escuta para corte. Solo 6213. Sobre o modulado a mensagem. Apenas vindo na Vimeroff, responda se está pronto para o para corte. Pôr do sol às 20h22, Zulu. Daqui a 42 minutos. Gente, para cancelar o plano. Não, não é necessidade, já venceu. Gente, não, eu cancelei, boa tarde. Bravo. Então eu vou 399.2, espera no zero, pronto. 17h42 e foi feito um delay para nós sairmos dessa hora agora. Tá, ok, vou verificar, será o número 2 para copiar. Aguarde, por gentileza. Obrigado. Vamos 755. Cópia. Foram 755. Confins 3000, uniforme Zulu 6. Decola da 1-0, direita da El, Leda Bridge. Controle 199.8, 5030, pressione. Autorizado Confins, nível 360, via Upper Zulu 1-6. Leda da El Bridge, decola da pista 1-0, curva direita. Transponder 5030 no 755. Dael Leda Bridge, no 755, chame para o push acionamento. Dael Leda Bridge, chamará para o push no 755. SAD 2231, no 52, uma comando de 50, aborda 330, alterna Brasília, para o carro. Via Índia, no ponto de espera 18.6, QNH-12, boa tarde, passareiro. Ponto de espera 18.6, muito obrigado, boa. Ele é bom? Isso. Abraço, João. O João, abraço. Deixa eu bravo. Solo aos 4-2 de frequência. Salvador, está 3-2-1-7, pronto para o táxi. Com 153 a bordo, 3h30, alternando Guarulhos. Segue o Embraer da Passaredo no ponto de espera 18.6, 20.012. Confirme o PB. Vai seguir o Passaredo, ponto de espera 1026, 1026 no ajuste, COB, 153. 53, aguardo uma volta. Obrigado. João, mais. Opa, 234. O táxi, 35241, 63 a bordo, 1335 de autonomia, alterna PH. Segue o TAN, que está saindo do pote principal no ponto de espera, torre 18.6, QNH-12, bom voo. Segue o TAN, torre 18.6, obrigado. No 399, decolado aos 43, chega o controle de frequência 119.8. PS, controle 19.899. Espera pronto, parceiro 2231, boa tarde. Parceiro 2231, autorizado a olhar e decolar, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Carlos, decolo 2231. Mike Eco Delta, próximo vertical, Itapona. Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte na final da 1-7. Gente, eu tô girado com o cruzamento da 1-0, reporte na final da 1-7. Botada na final da 1-7, Eco Delta. Brasília, autorizado 360, via uniforme Zulu 1-7. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Sai da arbora, após a arbora, eleva. Controle 199.8, transponda 5023. 360, via Upper Zulu 1-7, decolada 1-0, primeira direita, sai na arbor. Após direto eleva, 19.8, controle 5023, transponder 1925. 925, atendimento correto. A informação aqui de agora é a Bravo. Escute aí, chame para o pushback. Camará, obrigado. Espera da 10, pronto. 3217, autorizado em Imantê. Autorizado alinhar em Imantê, 3217. Torre Salvador, boa tarde. 3542, na próxima ponta de espera da 10, pronto, sentido tá. 35241, mantém o ponto de espera da pistola 0. Ok, deixa eu verificar aqui só um minuto, por favor. Tá bom, obrigado. Até agora. Passarela 2231, decolar 246, chame controle 119, decimal 8. Da 98, obrigado. Salve, 6293, voltando, confirmar com a companhia, o código de atraso 0027. 0027, não é isso? 0027, código? Positivo. Ok, tô falando sempre aqui agora, somente. Tá bom. O senhor autorizaria a gente iniciar o relacionamento e posterior cópia? O relacionamento pode ser a critério hoje, né? Ok? Eco Delta autorizado, pouso, pista 197, vento 090 graus, 119. Salvador, boa tarde, voo 395, estabilizado ILS. Voo 395, continue aproximação, check 3 de pouso, aguarde pista livre. Baixar travado, voo 395. Delta 3217, decolado aos 48, chame controle 119, decimal 8. 198, Delta 3217, boa noite. Torre 35241, tem condições de alinhar e decolar separado. 35241, mantém o ponto de espera da pista 10, defesa numa aeronave já passou marcador externo. Já. Não normal, voo 1395 da 10. 1395, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 139. QNH 1012. Teve pouso na 10, voo 1395. Eco Delta, autorizado o táxi para o pátio 4, repórter lá no pista, no solo aos 49. Do meu plano, 6213. 6213, o original era 1742, passou para 1942. Né? Para o pushback e acionamento, gol 1755, gate 8. 7558, autorizado para chamar acionar, chamei táxi. Autorizado para acionar, mas chamar táxi, 7558. Reporte aí, passo no externo número 2. Desconsidere. Pode alinhar e manter, senhora? Tem condição de decolar. Negativo, nós temos uma aeronave passando o marcador externo no momento. A linha decola a partir da Charlie? Afirmo. E agora, a linha decola a partir da Charlie, 100 graus com 11 nós. Trip. 130. 1-2-1-3-9-5, livrou. Solo 219, no solo 51395. 219, boa tarde. Aproximador azul 4206, baixou, travou. Azul 4206, continua aproximação, aguarde pista livre. Observando o tráfego ingressando, aguardando autorização de pouso. Sim. Nós que negar no 0 no 2. Baixar travado tem livre pouso, 4206. Saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 199.8, transponder 5047. Ciência, autorizando Cadial 360, demora para Zulu 190, efetua Leda da El Bridge. Primeira curva direita, decolada 10, 9, 8, 5, 0, 4, 7. Reta China 6203, autorizado para o feedback, acionamento para o táxi. Antes da Juliette, 1395. Gente, seu portão de número 2, aguarde companhia liberal, setor. Aguardando, 1395. Back acionamento, voo 1077 no gate 612. Gente, aguarde no 077, mantenha a posição. 106 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Campinas. Quem informou isso, hein? O voo 1755. No 755, contorno parte principal, pode segue o Boeing da companhia. No ponto de espera 1-18-12, ajuste 1012. Parte principal, segue o Boeing da companhia 1012, ponto de espera 1186 no 755. São 106 Campinas e autonomia? 3 horas e 30. 3 e 30, maravilha, bom voo. Obrigado. Voo 1077, pode pegar. Na 077, aguarde a autorização. Irão passar retaguarda 209. Senhor, boa tarde, azul 4206. Boa tarde, 4206, Alfa. Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, pro 3. Então, Lugol 1925 para o táxi Alterna Campinas, com 3 horas e 30, 177 a bordo. 925, táxi de Índia, no ponto de espera 18, décima 612, aqui na H1012, bom voo. Índia, ponto de espera 186, 10, 12, 1925, muito obrigado, boa tarde. Oxalé 6213, 126 a bordo, 3 e 30 de autonomia, Alterna com 20. 6213, segue o Boeing da Gol, no ponto de espera 186, 1012, bom voo. 737, ponto de espera 186, 1012, Oxalé 6213. Solo Salvador, trip 5219 para pushback acionamento. Trip, no táxi 3 está autorizado pushback acionar, chame táxi. Camará para o táxi 5219. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3145, informação Serra. O 395 após o Avianca passar à sua frente, está autorizado. Prosseguir para o portão 2. Ok, após o Avianca, para o 2, o gol no 395. Na 3145, autorizado Galeão 380, via uniforme Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 199.8, responde 5044. 25. 10, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 198, transponder 5044, TAM 3145, portão 04. Flight 3145, chame para o pushback acionamento. Sente. Um 077, autorizado, pushback acionar, chame para o táxi. Autorizado, chamaremos o táxi. 1077. Espera da pista no 0, gol no 755. Mantenha no 755. Solo Salvador, trip 5219, está pronto para o táxi POB de 51, 3 horas e 40 de autonomia, Alterna Salvador. Trip 5219, após o Embraer da Azul ingressando no pátio, você já vem, no ponto de espera 186, ajuste 1012, bom voo. Ok, está visual com os tráfegos, após a passagem do Azul, vai ingressar 5219. Número 25, decolado 595, chame o controle 1195, 8. 1 0 7 7 1 9 1 autonomia. 3 horas e 46 da Alterna Campinas. Confins, confirma o POB alternado, o gol no 077.